Pretinho Básico na Atlântida, a rádio do prazer, como diz o Marcos Piangers. Estamos chegando com o Pretinho pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos ouve pelo método tradicional, pelo offline. Escuta a rádio sintonizando ali a frequência da Atlântida que pega aí na sua cidade. Você que nos escuta também pela internet, pelo atlântida.com.br e pelos aplicativos da Atlântida para smartphones, como o iPhone, como o sistema Android e também como o sistema Windows Phone. Muito bem, Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. E aí, KG? Opa! Beleza? E aí, boa tarde, salve boa a sexta-feira. Tarde, salve a sexta-feira, Marcos Piangers. Boa tarde. Marcos Piangers, que está ali lendo sua coluna no caderno Cazuca. Muito boa, excelente. Não, hoje eu não achei legal. Eu sou genial, cara. Hoje eu não achei legal. Eu não acho legal, mas hoje eu não achei legal. Eu não erro uma. Outra coisa que eu não acho legal também é que o segundo caderno vem encartado dentro do caderno Cazuca. Não, tá errado, né? É o caderno Cazuca que tem que vir encartado dentro do segundo caderno. Ah, mas hoje veio errado, porque geralmente é o Cazuca dentro do segundo caderno. Todas as sextas-feiras vem assim pra mim. É o segundo caderno dentro do Cazuca. É escala de importância. É muita moral, né? Hein? É Cazuca, depois segundo caderno, depois... Depois RBS. Não, depois é ecologia, tem umas coisas de ecologia. Isso. E lá a gente não liga muito. E lá em casa ainda tem o especial, o caderno especial Zona Sul. Zona Sul. É. Toda sexta. Toda sexta. Tá certo, tá bom. E aí, Maurício Amaral, beleza? Eu tô bem. Certinho. Fala, Geiso. Como é que é, nada? Tudo bem, Geiso. Feliz, tudo de boa. Meu. E aí, Alcemar? Olá! Olá, Alcemar. Tudo aqui, bem? Estamos aqui. Que beleza. Todo mundo já almoçou? Já almocei. Não, nem todo mundo já almoçou. Eu não almocei. Eu comi. Tá bem. Tá bom. Tá comido já, Alcemar? Já tô comidinho. Tá bem. Muito bom. Vamos então aqui com os destaques do Clique RBS nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro. Hoje já é 2 de dezembro. Vocês acham que tá passando devagar? Não, ontem já era primeiro e hoje já é 2 de dezembro. Tá passando dois normal. De dezembro. Eu tenho umas respostas pra quem fala que o ano passou rápido. Me diz uma, me dá uma. É, na verdade, o ano não passou mais rápido, ele passou mais devagar. Por quê? Porque é o seguinte, velocidade de rotação da Terra por efeito das marés lunisolares vem diminuindo ao longo dos séculos. Atualmente, o dia sideral aumenta 2,3 milissegundos a cada século. Certo. Seja, os anos passam mais devagar. Tem razão, Marcos. Vamos anunciar cantando a estrela móvel do Pretinho Básico de sexta-feira, 1 da tarde. É a guria do Patrola do Rio Grande do Sul. Todo sábado, 11h15 da manhã na RBS TV em HD. Com o Dia Nacional do Samba, Dia da Astronomia, Dia das Relações Públicas e também Dia do Bombeiro. Um abraço pra Criciúma, né? Que tem relações públicas no banheiro da rodoviária. Agora é verdade. O Marcos Valério, lembram do Marcos Valério? Claro, careca. O Marcos Valério, que eu achava que tava preso. É câncer aquilo? Foi hoje, cara. Foi preso hoje em Minas Gerais, suspeito de falsificar documentos públicos, a joia. O pivô do esquema do Mensalão é suspeito de atuar em conjunto com advogados e oficiais de cartório na falsificação de documentos públicos, criando matrículas falsas de imóveis que não existem. Que beleza, hein? Marcos Valério, joinha. Envolvido no Mensalão. O que é isso? E não preso desde então. O resultado é isso, é impunidade. O cara aprontou no Mensalão, não foi preso. Vou fazer de novo. A impunidade do Brasil leva a isso. E ele não vai ser preso por causa disso. Vai fazer um terceiro crime. E vai continuar livre. É o famoso careca do Mensalão. É o Marcos Valério. Não foi punido, não cortaram as mãos dele, tá aí, ó. Nova resolução de trânsito impõe restrições a motoristas com problemas cardíacos. Cerca de 4% de acidentes fatais são causados por ocorrência do chamado mal súbito do motorista. Diretrizes semelhantes devem ser criadas também nas áreas de neurologia e oftalmologia. Muito bom, hein? Imagina o cara tá lá dirigindo tranquilinho, tem um troço que nem meu avô, cara. Meu avô era motorista de ônibus, morreu dirigindo. Imagina, morreu tranquilinho, né? Faleceu. O problema era os passageiros que ficavam apavorados enquanto o ônibus rolava a ribanceira. Mas problema neurológico também? Neurológico também, Amaral. É importante, né? Verdade. É importante. Levantamento da Polícia Militar aponta quais são as ruas mais perigosas aqui de Joinville. A Rua dos Ginásticos, no centro, é a que mais registra furto de veículos. No caso de roubos, a Rua Tuiuti é a mais perigosa. A Albano, no bairro Boa Vista, Albano Schmidt, no bairro Boa Vista, concentra as ocorrências de furtos contra pessoas, casas e estabelecimentos comerciais. Tranquilo, Albano. Quando os crimes são tráfico e porte de drogas, as ruas 15 de novembro e 9 de março empatam em primeiro lugar em quantidade de ocorrências. As datas do mês é um perigo, então. As datas do mês são as piores, gente. Por falar nisso, a filha do traficante Cezinha foi morta a tiros na Avenida Beira-Mar de Florianópolis. A Suelen Sabino Alves... Eu já falei pra ti, Fedra. Primeiro fala assim, morte. Isso, é. E aí tu fala, aí não sai, a gente faz piada com uma notícia que tem morte envolvida. Tá bem. Ficou um clima horrível. Tá certo. Vou fazer isso então. Vou de novo, tá? Tá. Falecimento. Morte. Filha do traficante Cezinha é morta a tiros na Avenida Beira-Mar, em Florianópolis. A Suelen Sabino Alves, de 21 anos, dirigia quando foi fechada por um outro carro e então alvejada. Meu Deus. Por volta das 10 da noite de ontem. Provavelmente foi um acerto de contas do tráfico de drogas em Floripa. E cerca de 10 tiros foram disparados contra o carro da Suelen, filha do traficante Cezinha. Ali no SIC. No SIC. Iriecha tocou muito ali no SIC, cara. Até o Das Aranha gravou o DVD lá no SIC, cara. Tu vê que violência, né, cara? Atropelamentos são responsáveis por 41% das mortes em acidentes de trânsito. Isso aqui em Porto Alegre. Um dos pontos mais perigosos é a travessia da rodoviária, que está inclusive estampando capa da Zero Hora de hoje. Um troço absurdo. Absurdo. E o responsável pela Smov lá falou que não, a gente tem que esperar mais um tempinho pra sair o laudo e não, cara, sei o quê. Vamos esperar morrer mais uma meia dúzia. Eu tava falando hoje no pijama, hoje de manhã, cara, dá vontade de pegar o cara que arruma as coisas lá em casa. Diz, vamos ali na rodoviária e vamos arrumar aquele troço. É verdade. Sabe, aí tem um cara, tem a foto da Zero Hora de hoje, é um senhor atravessando com uma criança no colo. Isso. Uma criança na mão, que deve ter uns 4, 5 anos. E ainda levando um cavalete pra tentar fazer o trânsito parar. Olha aqui, ó, na frente do ônibus, cara. Que isso, cara? E aqui, ó, a maioria das vítimas de atropelamentos tem mais de 60 anos. A maior parte dos casos ocorreu na Zona Leste à tarde e envolveu automóveis e vitimou mulheres. A média de idade das vítimas é de 76,6 anos. Cara. A distração, a falta de cuidado, o excesso de confiança são explicações para tantas mortes dos velhinhos. Desculpa. Que coisa, cara. Tá aí o registro, né? Eu não sei o que vão fazer, enfim. Mas enquanto isso, a gente segue vendo aí as obras que a Smov vem fazendo em Porto Alegre, tentando melhorar as vias. E a gente, pelo menos quem trafega aqui pelo Morro Santa Teresa, pela Correia Lima, todo dia, vê um troço no mínimo absurdo. O que, que os caras fizeram? Colocaram vários quebra-molas ao longo da Correia Lima, tá? Em algumas partes da Correia Lima, eles colocaram aqueles tachões no meio da pista, dividindo as duas pistas. Ok. Mas daí permitem o estacionamento dos dois lados da pista. Fica complicado, né? Porque tu tem um pedacinho pra passar. Tu só pode passar um carro por vez, praticamente, tu entende? Direto tem caminhão. Então eu não sei quem é a inteligência da prefeitura, da Smov, que organiza esse tipo de... Oi, Almir, e aí, é tu? Aí. Direito de resposta. Tá trabalhando com a prefeitura? Direito de resposta, Almir. Direito de resposta ao marketing, né, que tá cuidando dessa parte. E a rodoviária e a passarela da rodoviária, Almir? Gente, só se fala de pressa no trânsito. Nós das Smov. A tua calma é sensacional. Nós das Smov queremos paciência. Queremos ensinar você, motorista, a ter mais paciência. Nem que seja amarra. Certo. Então nós estamos instalando quebra-molas e também a tartaruguinhas. Uhum. Aquelas que tachões, brilham, né? Duros, tachinhas. Tachões. Para você, motorista, tachões. Aprender a deixar o outro passar. Dali a pouco você passa, dali a pouco você para. Pra que pressa? Saia mais cedo de casa. Boa! É isso aí, Almir. Nós queremos é complicar a sua vida. Pra você abandonar o carro. Não tenho a menor dúvida. Abandone o carro. Abandone o carro no meio da rua. E aí, andando a pé, você vai ver que a vida vai ser mais bonita e que você vai ver os passarinhos cantando, as árvores frutíferas. Vai até poder pegar saltitando. Tá certo. Sabe o que me ocorre nesse momento? Assim, por exemplo, tá voltando no caso da prefeitura, da passarela ali, tá? Cara, quem trabalha na prefeitura, quem trabalha nas secretarias da prefeitura e tal... não atravessa a rua ali, né? É, pois não atravessa. É. Os parentes pois não atravessam ali, andam de carro, pra cima e pra baixo, táxi, tem um poder aquisitivo maior e tal, né? Não tem que atravessar a rua na frente da rodoviária. Começa que eles não vão usar a rodoviária, né? Só quando eles viajam de aviãozinho, se não de jatinho, pago por alguém, enfim. É aquela deixa, coisa, né? Deixa. Tá bem. Tá bom. Muito bem. 1:12, Marcelo. Tudo contigo, Marcelo. É verdade, amigo. Capa do jornal. Meia hora do Rio de Janeiro. Fátima Bernardes abandona Bonner e vai fazer programa. Opa! É verdade. A partir de 2012, ela vai fazer programa na Globo. É verdade. Tá na capa da Zero Hora também. A troca de estrelas vai assumir a poeta, né? A poeta, é. A poeta. Imagina a poeta andando em manchete no Jornal Nacional. Aliás, a lata deles aqui tá muito engraçada, né? Porque a lata é o rosto, a cara. O rosto, né? Tá o Bonner olhando assim com uma cara de desconfiado. Eu queria que a Rodaica falasse sobre essa foto aqui. Ele tá olhando. O Bonner capa tá da zero hora, hein? Capa tipo, da zero hora. É tipo segunda mulher, segunda esposa dele. Não, eu acho que ele tá... Eu acho que de todos os três aqui, o Bonner é o que menos ficou satisfeito com a mudança. Será? Tenho certeza absoluta. Ele já disse isso em entrevista, falou inclusive que provavelmente ele vai chorar no Jornal Nacional segunda-feira na despedida dela e que gostaria que ela não saísse do JN pela profissional que ela é. Porém, ela não quer mais fazer o programa diário e tudo mais, e eles entenderam que é o momento da poeta assumir, né? Vai assumir. Mas eu acho que ele... Eu acho que é bacana isso aqui, sabe? Será que não vai dar problema, hein, Rodaica? Não, eu acho que não, porque... Que isso? Mas por quê? Não seria vantajoso pra ninguém. Só pra dar uma mexida. Uma pimentinha. Isso é a maldade do consciente popular. Né? Não é nem do inconsciente, é a maldade do consciente popular. O Bonner e a Fátima Bernardes são casados já há muitos anos, trabalham no JN há 14 anos. Muitos juntos, anos, né? E a Patrícia Poeta também é casada, inclusive com um colega da Globo, William que é diretor. Não. São todos assim, muito bem casados, né? Pois é, bem mas casados, é, né? Então, respeito profissional e tudo mais, né? Eu já tenho aqui a primeira manchete da Patrícia Poeta no Jornal Nacional. Pois não, Marcelo. IBGE aponta aumento na expectativa de vida. Esta simples sombra que passa, cheia de ruído e furor, e que nada significa. Que isso, cara? É Patrícia Poeta no JN. Agora, uma coisa é verdade, né? Me parece, assim, um pouco, até comentávamos a Rodaica e eu sobre isso ontem, a Rodaica que entende muito mais de TV do que eu, a gente falava que me parece que perde um pouquinho em credibilidade o Jornal Nacional, assim. Porque a Patrícia Poeta é aquela perfumaria desgraçada, não né? Não é a perfumaria desgraçada, não é isso, não o Marcelo. Eu tô querendo dizer... Ai, sorrisinho pra lá, jornalismo virou novela hoje em dia. Eu tô querendo dizer... Eu quero saber da informação, maluco. Eu quero dizer Eu quero saber quem morreu, quem é que tá roubando o povo brasileiro. Olha aqui pra mim, fecha na minha cara aqui. Quando tiver a trilha, é ele que vai. Me parece que a Patrícia Poeta é aquele rostinho bonitinho pra apresentar uma revista eletrônica como Fantástico, verdade, entendeu? Mas tu sabe que essa chance que a Patrícia Poeta tá tendo de apresentar o principal programa de jornalismo Falta da TV seriedade. No Brasil é uma chance que ela tem também. De se mostrar uma jornalista completa, porque ela adquiriu esse estilo para apresentar o Fantástico. Certo. O Fantástico exige do apresentador. E a Fátima Bernardes veio da mesma escola, porque antes de apresentar o Jornal Nacional, ela foi apresentadora do Fantástico. E a Sandra Lemberg? Ao lado da Sandra Lemberg, que foi pro Jornal Hoje. Sandra Lemberg! Deve estar bem chateada. É um momento pra jornalista também se reinventar, né? Pra fazer um outro estilo. É a chance que ela tem de mostrar, porque ela é uma profissional super competente, já fez vários trabalhos na Globo. É verdade. E eu torço muito pela Fátima, porque a Fátima é uma criatura muito especial. Eu já trabalhei na Globo especial. Também, tu não conhece? Fala de mim, né, Rodaica? Não, eu queria... Tu conhece a Fátima? A Fátima é maravilhosa. Opa! Agora me sei. Durou um pouquinho, né? Agora eu gosto muito da outra, aquela do Jornal Hoje. A Sandra Underberg. Underberg. Eu tomo um Underbergzinho antes do jornal. A Sandra Stanek. Não, esse é o Vanucci, o Vanucci. É, o Vanucci, é verdade. Acho que já falamos tudo, né? Tá bem. Não, falamos não. Faltou falar que a Renata Ceribelli vai assumir o Fantástico no lugar da Patrícia Poeta. O que eu achei demais, porque a Renata também é uma baita profissional e esse tem ano ela... Tem alguém que tu não gosta no mundo, Olha, alguém que tu não gosta na Globo? Tem. Cite três. Três pessoas que eu não gosto na Globo? Globo! Na Globo. O Faustão. Brincadeira, meu. Olha aí, não gosta de mim, bicho. Tadinha do Faustão. Zacarias. Zacarias. E o Alcemar. Era isso, Marcelo? Era isso, né? Nem tem manchete hoje. Sem o Marcelino vai mais tranquilo, né? Eu gosto das pessoas. Eu sou assim, desculpa. Que bonito. Eu sou assim. Eu não gosto de pessoas. Eu sou assim, desculpa. E aí, ô... Zacarias, desculpa. Olha aqui, ó. Qual é a coisa mais rápida do ano? Tempo. A mais rápida do ano. Tempo. Tá errado, né? É o mês de fevereiro. Nossa. É verdade, tá certo, Zá. E qual é a parte do corpo que, perdendo uma letra, fica leve? Tempo. Ser inteligente. Parte do corpo perde uma letrinha e fica leve. Perna. Porque se perde o R, fica pena. Entendeu? A gente estudou, cara. Pensar um pouquinho. E nem dá pra dizer que ele colou que tá sem óculos. Não colei nada. E que, essa é muito boa. Que carro que se usa nas festas, na planta, nas festas, tô bem de plural. Nas festas, na plantação, na caça e no estádio de futebol. Tempo. Celso Rotti. Festa, plantação, caça e estádio de futebol. Eu fiesta na festa. Oh. Na plantação qual é? O palio? O no milho. E na caça. Ai, Dedé. Aonde? Na caça. Na caça. Na caça, pra caçar. Pra caçar. Estilo. Eu fox. Raposa em inglês. Boa. E no estádio de futebol. É o gol. É esse. É o gol. Aceitou. E acabou, né, gente? Obrigado, Zaca. Olha só, nas Olimpíadas, prestem atenção, colegas. Nas Olimpíadas, Frederico, Fabrício e Ricardo participaram das mesmas três provas. Salto com vara. Adoro. Corrida e arremesso de disco. Cada um conseguiu um primeiro lugar, um segundo e um terceiro lugar. Descubra agora a colocação de cada um deles sabendo o quê? Fabrício venceu Ricardo no salto com vara. 2. Frederico chegou atrás de Fabrício na corrida. E 3. Ricardo não ficou em primeiro lugar no arremesso de disco. E aí, Brito, tu que entende aí, Brito? Olha que coisa complicada, né? Não tem disco. Que coisa, tá, assim, ó. Repete aí. Salto com vara, corrida e arremesso de disco. Abraço pro nosso querido fotógrafo da Zero Hora, Diego Vara. Queridão, disco, Diego Vara. Disco, vara e corrida. Olha, corrida. Bom jogador, Diego Vara. E aí, o Frederico, Fabrício e Ricardo. Cada um conseguiu um primeiro, um segundo e um terceiro. Ricardo. Tá. Primeiro, segundo, um primeiro, terceiro. Um segundo e um terceiro. Fabrício venceu o Ricardo no salto com vara. Fabrício venceu o Ricardo na vara. Na vara deu o Fabrício. Frederico chegou atrás do Fabrício na corrida. Ainda bem que não foi atrás do Fabrício na vara, né? Na chegar corrida. Atrás na vara é ruim, né, cara? Não atrapalha. Eu já não entendi mais nada, cara. Eu não tô entendendo mais nada. E o Ricardo não ficou em primeiro lugar no arremesso de disco. Foi em segundo ou terceiro, né? Foi em segundo ou terceiro. Temo. E aí? Já deu nós. Qual é a pergunta? Tem que descobrir a colocação deles. Deu nó em mim, nas três, nas três categorias. Achei. Aquele ali do meio ficou em primeiro, do cima ficou em segundo e o terceiro ficou em terceiro. A Rodaica tá chegando lá. Não, mas em cada categoria. Salto com vara. Quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro. Chuta, Rodaica, chuta. O primeiro. Fabrício, Ricardo e Fred. Não, errado. Fred? Então é... Não, o Fred do Fluminense, cara. Calma aí. É Fred... Fabrício não, e Ricardo. Não, errado. O Ricardo então Mendes? Só pode ser Ricardo, salto Fabrício e Fred. Não, o Ricardo chegou em primeiro no ciclismo. Fabrício, Frederico e Ricardo. Na corrida, Ricardo, Fabrício e Frederico. Claro, Frederico. Tá lógico. E no isso, disco, cara. Frederico, Ricardo e Fabrício. Ok, obrigado. Muito fácil. Sensacional. Muito fácil. Obrigado. Eu já estou até que agora coisa, tentando né? aqui. Vai, Rodaiquinha, vai. Tá, só a dizer, Bruna... Quem mandou? Ele não disse. Ah, obrigado. Valeu, Cadê. Eu acho que é pra gente mande sempre. Descobrir também. Tá mandando um abraço, um beijo pras gatinhas, Pirulita e pros filhotes da Mima. Eu acho que é pra descobrir quem é também. 7 de novembro. A Bruna Galtério de Rio Grande... mandou um e-mail dizendo como os PBs seriam se fosse pro BBB. Opa! Que, aliás, já abriram inscrição, né? Já tá o povo em alvoroço. Aí, Frotinha. Terminando já. Será que o Frotinha não vai dessa vez? Bom, o Dico ia ser o primeiro a ser excluído, né? Isso a gente sabe. Porque... Imagina que 2 milhões de pessoas agora não sabem quem é o Dico. E nem por que ele seria excluído. Explica pra nós, Pianjas. Porque eu tenho uma teoria de que os afrodescendentes, as pessoas de cor negra, geralmente são excluídos primeiro no Big Brother. Isso é meio que um fato. Porque, infelizmente, apesar de serem maioria nesse país, o brasileiro ainda é muito preconceituoso. Tá. E aí, Porã. Olha o Porã. Ele levaria uma sunguinha preta, passaria as tardes sentado na beira da piscina só analisando os nenéns. Espera, ele ia ganhar. Ele malharia com a mais bonita da casa, não deixaria ninguém falar e cantaria em todas as provas de resistência. Esse é o Porã. Porã. Esse é o Porã. Ele bota o óculos aqui, ele fica só aqui. Ó. Ninguém vê pra quem ele tá olhando. Piangers. Não teria praticamente vida longe do seu iPhone. Bah. Seria o primeiro a soltar a franga nas festas. Teria as ideias mais geniais da casa. E o único da família que iria ver ele no paredão seria o vô Hugo. Nem minha mãe vai lá ver. Marco! Com a garrafa de Stella. Que bom que chegasse até aqui, Marco! Muito bom. O Potter contaria todos os lugares onde ele já morou para todas as meninas da casa. Seria o primeiro a ficar bêbado. Tiraria a roupa e pularia na piscina. E aplicaria sempre a bela e boa, velha e boa cantada. Do se beleza Potter. Fosse bosta, tu estaria toda cagada. Fetter. Daqui a 13 dias o Potter tá de volta, cara. Ah, já, tá na regressiva. 13 dias, já tô na regressiva. O período, tô pensando. Então tá, é. Fetter levaria livros. Compraria um kit pra fazer hidratação no cabelo devido à água da piscina que danificou já o cabelo uma vez. Estaria sempre com o Porã pra dar uma controlada quando o Porã fala mais do que deve, né? Boa. E falaria dos quase acidentes que aconteceram nas ruas de Porto Alegre no feriadão. Na Venâncio. Ia ganhar, o Fetter com a ajuda do setor homossexual da sociedade, que é muito bem organizado, ia ganhar. Tu acha? Ia ser o Jean Willis, ia ser deputado depois. Jean Willis. Ele o Mano Chains. Amaral. Sou eu. Seria o primeiro a fazer piadinhas logo depois de uma história. Dançaria o BBB do prazer, ele ia falar. O Amaral ia fazer pra Totinha. Não, vota naquele lá. Ia fazer grupinho. Vamos todo mundo votar no Pedro. Todo mundo vota no Lelê agora. Porque no Lelê não precisa combinar, né, meu? Não precisa, né? Ia ser o primeiro. O Amaral dançaria sempre no mesmo ritmo em todas as festas. Olha aí, ó. Não importa que festa. Mas tem uma dança do Amaral que é a dança do boneco de posto. É isso aí. É só ele parado, com o tronco parado. Serve pra pagode, música eletrônica e tudo. E os dois tudo. Braços sertanejo. Balançando e dá pra ver essa dança no mosh do Potter. É isso aí. Ele faz, exatamente. Todas as meninas do BBB iriam correr atrás do Amaral pelo seu tipo físico. Ah, não compre sua inteligência ideia. E seu bom humor. E ele sempre ganharia as provas de resistência. Oh, tô bem. Só, é verdade. Maravilhoso. Obrigado a Bruna aí que falou tudo. Barriga, isso. Olha, eu vou bater na barriga do Amaral, ó. Madeirite, esculpido pelas mãos de Deus. Mr. P. Estaria sempre competindo com o Pedro Bial pra ver quem filosofa mais. Ele ia ficar de cara. No dia que o Pi tivesse o paredão, ele ia fazer o texto. É demais, cara. O Bial ia falar um texto bonito e o Pi... Bial, se tu me permite. O Mr. Pi levaria a sunga mais escandalosa para o BBB. Ah, e o shortinho. Passaria as tardes pegando sol e nas festas, Mr. P seria o segundo a soltar a franga, influenciado pelo Piangers. Pelo Piangers. É. KG. Mãos dadas. A controvérsia. Quase beijando. É. KG, como a idade pesa, seria o primeiro a desistir das provas de resistência. Uou. Eu discordo. KG todos, se dá bem com a vó Naná, assim. Todos se surpreenderiam com o poder de experiência dele. Nunca terminaria de contar a história de sua vida, pois é um homem muito atrás do tempo. E ganharia a promoção de curtir o carnaval na avenida com as famosas mais bonitas. Foi de helicóptero assistiu o carnaval. Aí tem o meu aqui, vou pular. Não. Não vai pular nada. Não. Vou falar do Davi, que não é uma boa. Aqui que eu leio. Fala o teu, eu leio então. A Rodaica quer falar bem de todo mundo. Aguentaria a prova de resistência mais do que pensam. Olha aí, ó. Não se comprometeria em fazer o almoço jamais. sempre teriam que explicar mais de uma vez as provas de raciocínio. Pera, Bial, mas como assim? Eu não entendi. Como alô, assim, Bial? Bial, como assim? Eu pego a bicicleta e vou até lá? Ou eu não pego como a bicicleta assim? Agora. Bial, eu não sei andar de bicicleta. Brigaria pela cama mais fofa da casa e acompanharia o Fetter nas malhações. Ah, ia ser o primeiro casal da casa. Tá? Ia ter sexo. Davi. Analisaria as curvas das mulheres na casa. Nas festas, beberia, riria, mas ficaria no canto dele. Levaria livros e trocaria com o Fetter. Compraria uma sessão de filme pra convidar o Porã, o Pi e o Fetter pra assistir. Tá. Ia virar meio gay o Davi na casa, é isso? É. É, na casa as pessoas vão se revelando com o tempo. Davi. Ninguém consegue ser mascarado todo o tempo. É. Aqui no Pretinho a pessoa consegue ser mascarada. Opa, denúncia! Mas no BBB 24 horas... Quero ver tu falar bem da Fátima Bernardes. Aí o Davi, quero ver. Ali de madrugada com as câmeras filmando, tu quero falando ver tu da e o Davi. Quero ver tu e o Davi fazendo dancinha de sunga de madrugada, ai, se pegando. Ia ser ruim, quero ver. Eu tô fora dessa. Eu iria passar o dia... Duda! Ah, sim. Duda. Seria o preferidinho das guriazinhas. Ai, depois do Amaral, é claro. Amaral. Soltaria cantadas nas meninas, mas na primeira oportunidade estaria... Na primeira... Não, soltaria cantadas nas meninas. Na primeira oportunidade. Tá, ah, tá. Tipo, na primeira oportunidade. É, chegar o Jason. E estaria sempre fazendo todos rirem com suas imitações. Esse é o engraçadinho da casa, né? É, abobado, sai. O gozadinho. É, o gozadinho. Eu iria fumar 24 não pode fumar lá. Não pode fumar lá, Santana. Eu claro posso que fumar pode. Em todo Santana lugar pode. Que eu quiser. Santana pode. Ele pode. Será que lá na Globo também? O Big Brother é do Nelson. Não é do Nelson, não. Eu acho que esse ano não vai poder fumar no BBB. É porque o Drauzio falou que não é mais pra fumar na Globo. Mas eles tentaram. Eles tentaram aloprar no do ano passado e não deu muito certo. Botaram, né, uma travesti, lésbico. Que não colocaram o Pablo. Né? Tinha um cara drogado e ficava gritando, eu quero entorpecentes nas festas. No Big Brother? Quem cara. Era sério? Esse? Um cara doidaço lá, ficava gritando, claro, de madrugada. Acho que tem pay-per-view, meu. Nas festas, o pay-per-view aparecia o cara gritando, eu quero entorpecentes. Que louco, então, velho. E não deu muita audiência. Que desagradável. Eu já dei uma dica que pro Bolinho, né? Falou via Rizek, meu pessoal lá da TV. Foi do lançamento do livro do Bolinho? Eu fui lá, falei, não, foi... FaceTime do iPhone. Meu Deus, acabou o chulé. Mas tem mais ali, falar. Ó. Calma que eu vou... a lista continua. A lista continua. A gente vai ter que começar a editar um pouco os e-mails, né? Porque senão nós vamos ficar 3 horas. Deixa eu falar da minha dica que eu dei pro Boni. Não precisa falar. Eu dei a dica pro Boni fazer um Big Brother com todos os vencedores. Só com os ganhadores do BBB 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Ah, interessante. Mas o Boninho já avisou que não vai ter esse ano ex-BBBs. E a cara do Boni. Porque seria muito legal. Imagina o Kleber Bambam... daí o outro cowboy, aquele que ganhou. Cowboy. O Jean Willis. Só os vencedores. O alemão, o Max, só os vencedores. Tá, sim, só o homem, então, que a mulher quase não ganha, né? Ia ser muito legal, viu? Tá. Posso continuar aqui? Quanto tempo ainda tem? É, mais 3. Nego velho, não entraria na casa com seu bom e velho chimarrão. Fala, teria que Zé. Deixar o facão e o relho na entrada. Orelho. Seria o primeiro a acordar e comer uma berga. A berga. Berga. Bergamota. Não, não, sério que a pessoa fala berga? Ai, não. Aqui em Porto Alegre. Tem uma berga ali na Redenção. Uma berga. Né, Maurício? E contaria as histórias mais loucas dos Pampas enquanto corta as unhas dos pés com uma faca. Eixe. Pedro Smanioto. Seria o primeiro a encher a cara nas festas. Claro, se fantasiaria das coisas essa mais loucas. Essa conhece o Pedro. E não falaria de outra coisa que não fosse bebida, churrasco e bebida. Fui pra fora de Santa Maria lá com o pai. Saí pra fora de Santa Maria lá com o pai. E pra terminar, o Lelê. Olha aí. Seria eliminado. O primeiro a ir para o paredão por falta de afinidade. Sim. E por criar muita intriga, viveria contando histórias, Lelê Spam. E sempre perguntaria os resultados dos jogos do Colorado pro Bial. Boa. Certamente Bial. O Bial não iria responder. Só os jogos do Gauchão. Eu achava que o Lelê ia pedir pra ir embora pra ver o jogo do Inter. Não, né? Mas é Gauchão. Gauchão. Terminou, viu? Era isso, pô, que bom. Quem é que mandou? A Bruna, eu falei lá no início. Manda a Bruna sempre, Galtério, Bruna. De Rio Grande. Faz agora se os pretinhos fossem os meses do ano, Bruna. Ainda hoje no Pretinho Básico. Vamos liberar mais atrações do Planeta Atlântida 2012. É, mais atrações. Vai ter mais um dia, então. Não, vai ser a mesma coisa. Dois dias de festa, maior festa do planeta, com atrações intermináveis. Ainda hoje no Pretinho. 28 minutos para as duas, tá na hora dos classificados. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. O que tu queria falar, Amaral? Que acabou o chulé no Pretinho Básico. Opa! Acabou o chulé? Acabou o chulé, porque a partir de hoje a gente é patrocinado pela Odor Free. Que beleza! Olha que beleza, cara. Acabou o cheiro ruim. Isso foi uma borrifada de Odor Free feminino. Odor Free feminino? É rosinha. E aí, ó, adoro esse, Odor esse é o Odor Free menino. Esse é o Extreme pra atletas. Esse daqui, Maurício, esse daqui. Esse aí. Ô, meu, não faz isso, meu. Não faz isso, meu. Esse daqui, o que cara, que é? Eu vou te segurar e vou te meter isso boca adentro, cara. Eu tô botando, eu tô botando no nariz já tá, amanhã toda. Ô, Amaral, fala de novo aí do Odor Free. Odor Free, desodorante pros pés e pros calçados. Acabou o chulé aqui no Pretinho. É só no pé que dá pra botar? Eu botei o Super Fresh aqui na minha cabeça. Eu vou usar demais, isso. Véio. Eu vou usar o Odor Free. Dá pra usar de gel, queridos. Né? Obrigado, depois... deixa eu fazer os classificados aqui agora. Meu nome é Ana Paula, tô vendendo meu Palio Adventure Locker Prata 2010 completa. Tô pedindo apenas 1.000. Hã? Eu vou querer. Tô pedindo apenas 1.000. Preciso do dinheiro pra comprar um presente pro meu maravilhoso marido. Meu contato é presentemarido@gmail.com. Adoro vocês. Tá drogada. Como 1.000, cara? Tô pedindo apenas 1.000. Não, qual é o carro? Qual é o carro? É um Palio... É uma Palio Adventure Locker. De repente é batida a Palio, né? Não, cara, é 2010. Ela deve ter errado aqui na digitação. Ela quer 1.000 reais só? É. Eu dou 10.000. Não pode, tá errado. Me dá 10 Palio desse. Ela tem mais de um pra vender. Tá errado, mas de qualquer forma, mande lá, presentemarido@gmail.com. É a prova de que não tem seleção alguma. Tem também ausente marido. maridoausente@gmail.com. De repente isso é uma estratégia pro pessoal mandar e-mails. É. Ah? É. O pessoal vai ficar curioso e vai começar a mandar e-mails. É verdade. É uma boa estratégia, né, Britinho? Outro aqui tá vendendo o Fiat Uno Mille Fire 1.0, 4 portas, ano e modelo 2001. Não, ano 2001, modelo 2002, na cor prata. Tô vendendo porque quero fazer um puxadinho no meu docilar. E pretendo então usar parte do dinheiro na obra. O carro tá muito inteiro, em ótimo estado. Está no estado do Rio Grande do Sul, fazendo em média 14 a 15 quilômetros por litro. Então tá num ótimo estado mesmo. Na cidade. No Rio Grande do Sul, né? É verdade, cara. Então estamos em Santa Maria, eu e o carro. Se quiser conhecer o carro, posso enviar fotos através do e-mail. Não fala se quer conhecer ela ou ele, enfim. Uno Fogo 02. Ai, nota. Que delícia. Uno Fire, claro. Esse pega fogo, né? Unofogo02@hotmail.com. Tá ótimo. Que coisa. Combustão, né? Combustão espontânea. Isso aí. Que nem a árvore lá de... Combustão instantânea, né? Combustão. Comissão instantânea. A árvore de Natal lá de Santa Comichão. Catarina. Comichão. Instantânea. Comichão instantânea, me dá. Gente, nós... Parceria com a Almir Retencinelo, trazendo até você mais uma facilidade para o roubo e assalto. Almir, como tu tá magro, Almir. É verdade, verdade. Fiquei, não, agora cachaça. Olhando a distância entre teus ombros, Almir, e tu ainda curva cachaça. Os ombros assim, é tem antes, 10 centímetros entre os teus ombros, é que Almir. Antes eu comia ali o ensopado do Ponto Sol do Ponto Sol Gaúcho. Certo. E agora saímos, né? A turma toda foi pro Oliveira ali agora. Ah. É o brinde de caturra, né? Ombro de caturra. Ombro de caturra, assim, exatamente. Ombro de caturra. Largamos o Ponto Sol. O Alcemar também foi aí, com o Oliveira não ali? Tem cozinha. Foi pro Oliveira? Não tem cozinha. Ah, entendi. Aí não comemos nada, só ficamos na cachaça. Entendi. O dia todo. Só um pouquinho, Alcemar. Não, mas foi eu que perguntei se o Alcemar tinha ido. Só um pouquinho, KG, o Almir tá falando. Tava indo. Gente, você aí... Vamos sair de novo. Gente, você aí que é assaltante, que é sequestrador, que rouba as pessoas. Ah. Você aí, quem que vai cuidar do seu futuro? Quem que vai cuidar quando você fizer 65 anos? 65? E não conseguiu virar juiz, nem político? O que que você vai fazer pra se aposentar? É por isso que a Almir que te lança hoje a Previdência Marginal do Almir. é a Previdência Marginal. Pra você, assaltante, que paga em dia seus boletos de assalto, você que utiliza o Sinelo pra passar o cartão, tem agora a Previdência Marginal da Omicet Mania. Pra você que é um bandido esperto e quer viver a sua velhice mais tranquila. Aqui você paga só 2% de todos os seus roubos. E isso vai contribuindo para o seu futuro. Ah, entendi. Se você perdeu a perna na explosão de um caixa eletrônico, nós cobrimos o tempo que você ficar afastado do seu trabalho. Até quando esse marginal? Olha aí. Só um pouquinho, Santaninha, deixa ele acabar ali. Pablo. Acabou. Se você levou um tiro, tá? Ou então caiu de uma passarela, que a prefeitura pensa no povo, no assaltante? Não pensa. Não pensa. Almir que tem pensa. Você assaltante, 2% de tudo que você assaltar, dedique à Previdência Marginal da Almir que tem mania. Muito bom, Almir. Almirquetemania.com.br. Sempre pensando em todos os setores da sociedade. Mais um produto da Sinelo. Obrigado, Almir. De nada. Valeu, querido. Tô preocupado com a tua magreza, Almir. Tá preocupado? Tô preocupado. O que tu tem, Almir? Tá doente, cara. É? O que tu tem, Almir? Vou te dizer uma coisa. É um problema no fígado. Fígado? É. Cigarro faz bem. É um problema no fígado, mas eu tô dizendo pra todo mundo que é AIDS. Porque eu não quero ninguém comendo a minha esposa depois que eu morrer. Que isso, Almir? É. Qual delas, Almir? Que isso, Almir? A única que eu tenho, que de vez em quando aparecem uns gaúchos lá. Que isso, Almir? Pensa que eu não sei. Tô no bar lá, tomando minha cachaça. Chega em casa um pouquinho mais cedo. Tem um cavalo amarrado na frente da casa. É o gaúcho. O cavalo e o capacete. Aí chega lá, tem uma cuia. Tem uma cuia na pia. Da onde que é essa cuia? Que é essa cuia aqui? Da onde que é essa cuia aqui? Essa bomba gigante aqui? Essas portas todas cheias de barro. Agora pra me explicar. Aproveite o show do intervalo do Pretinho Básico pra ligar pro seu corretor de seguros e pedir pra ele, dizer pra ele, ó, ouvindo o Pretinho lá, a galera dizendo que a HDI tem o melhor negócio pra mim. Eu vou economizar 20%, 10%, 15%, 200, 300, R$500 na contratação do meu seguro com a HDI Seguros, que é de bate pronto. Faz a mão no intervalo aí. HDI. Boa. Seguros é de bate pronto. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Tem que perguntar o que ela acha disso. 15 para as duas, estamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E Panvel, é você sempre bem. Doutor Alceu. Doutor Alceu, logo após a sua participação, nós vamos divulgar aqui ainda mais atrações para o maior planeta Atlântida da história. Olha! Doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda, doutor Alceu. Então vamos rápido, né, doutor Peter? Vamos lá, doutor Alceu. Amanhã tem o Joinville, doutor Peter, decidindo as TNT. Doutor Cajito tá com a camisa do Jack. Aqui, ó. Aí, demais, Jack. Hein, e Atlântida, vamos, Jack! Atlântida de Joinville, doutor Peter. Vai ter cobertura especial, claro, pro jogo. É claro que vai. Joinville, né? CRB, o jogo começa às 5 da tarde e vai até às 7 da noite. É verdade, E Atlântida vai estar transmitindo o jogo, doutor Peter. Lembrando muito que bom, o jogo, hein, de ida foi 3-1 pro Joinville lá nas Alagoas. O Joinville pode perder até por 2-0, que leva o título da Série C. E os caras viajaram lá de Alagoas até Joinville, então vão estar cansados. Amanhã não tem reprise CRB. Do Pretinho Joinville, doutor Peter. Ah, sim, amanhã Joinville não tem reprise do Pretinho. Vai ter o jogo do Jack. É isso aí. Que é mais importante pra Joinville do que o Pretinho, mais, né, cara? Se quiser ouvir, se você é mulher, não gosta de futebol, quiser ouvir, internet, atlantida.com.br ou pelos aplicativos pro iPhone, pro Android e pro Windows Phone. Sim. Doutor Peter, pois o Adriano não, doutor, teve diarreia, doutor Peter. Ah, para, é mesmo? Vai perder uns quilos, então. Vamos ver se emagrece um pouco. Deu um churril no Adriano, doutor Peter. O Adriano tá... Será que foi bebida? Mas antes, Brito, teve uma festa. Então, de repente, tem a ver, né, Brito? Ok. O Adriano disse que tá 6 quilos de ficar com o peso ideal de um hipopótamo. essa eu já soltei em rede nacional. Ah, é? Que beleza. Um barato. Abraço, Rizek. Cara, Cara, ninguém conhece Rizek, cara. Claro que conhece, cara. Não, Rizek, cara. Faz uma pesquisa no teu Twitter aí. Quem conhece o André Rizek? André, só bota André Rizek. Todo mundo, cara. Quem é o André Rizek? Ó, viu? Perfeito! Mas quem interessa conhece o André Rizek. Cara, não, cara, é o meu caso, eu só preciso conhecer. O maior de todos, pô. Maior de todos. Maior de todos o quê? Qual é esse Sport TV? Sport TV lá. Só não é. Ele é jornalista esportivo. Ah, é que eu não acompanho muito esporte. Só vejo Jornal Nacional. Simplesmente ele é o dono da manhã do Sport TV. É, isso ele aí. É melhor que a Fátima, então. Ele foi editor Playboy. Apresenta ele um programa. Capa da Veja. Apresenta um programa na TV a cabo de manhã, onde o principal público da TV a cabo esporte tá de manhã tá trabalhando. Não tô diminuindo, cara. Os maiores nomes é que tu valoriza muito mais o André Rizek do que o Davi Coimbra, por exemplo. Tá me ligando, Rizek. Que pra mim é muito maior que o André Rizek. Rizek, não ouve. É, mas não o Davi não é uma boa hoje. Pessoa. Daí claro tem que é boa aí, pessoa, né? Claro que é boa pessoa. Pai de família, profissional. O Davi vai começar a fumar. Né, Paulo Santana? Tá aqui, ó, a coluna do Davi de hoje. Será? Aqui, ó, o meu pupilo. Aqui, ó. Tá bem. Quero um cigarro. Doutor Alceu, acabou aí. Doutor Peter, é o planeta, doutor Peter. O planeta Atlântida. Vai, dá três ingressos, doutor Peter. Nós já liberamos aqui em duas ocasiões. Na primeira liberamos o palco central do Planeta Atlântida. Adoro o palco. Na segunda nós liberamos tudo misturado, palco central e palco pretinho com vida. Adoro o palco pretinho. E agora nós vamos repassar estas atrações para nossa audiência e logo na sequência vamos dar mais um, entre aspas, lote de atrações confirmadas para o planeta. Não para de chegar gente, velho. Não para de chegar atração. Estamos gastando demais. Estamos gastando. Estamos gastando, mas vai ser demais, cara. O maior planeta Atlântida da história, velho. Já tava bom, não estraga. Vai começar de novo. Todo mundo já conhece as atrações do Planeta Atlântida 2012. Armandinho. O planeta feito pra você. Charlie Brown Jr. O planeta feito pra você. Onde a música é o ar que eu respiro. Jota Quest. Daio Cruz. Lulu Santos. Eu não pedi pra nascer. Das Aranha. Vagabundo, eu confesso. Da turma de 71. NX Zero. Espero que esteja feliz, encontre seu caminho. Guardi... Marcelo D2. Sus a procura da batida perfeita. Eu sei que pau que nasce torto se endireita. Ivete. Eu quero ver jogar lá em cima. Comigo é na base do beijo. Luan Santana. Só vocês agora, vai. Te dei o sol, te dei o mar. Sean Kingston. Detonautas. Revelação. Exalta Samba. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar. Capital Inicial. Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes. Fresno. Cantando. E mais do que isso, gritando. E às vezes até confessando que eu não sei amar. Reação em cadeia. E quando a chuva cai, eu lembro de. leve que a brisa. Que bom faz bem, faz. Que bom faz. Raimundos! Complicada e perfeitinha. Você me apareceu. Ô, rapa! A chama na vela de reta. Direto com o santo conversa. Ele te ajuda, te escuta num canto colada no chão. As sombras mexe. Criolo! Não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinhos. Emicida! Quem pensar pequenininho, tio, vai morrer sem. Não faça mais que alguém, não, só sair da lama. Os que caiu foi porque confundiu respeito e fama. Na minha Santo Grau! Um dia, você vai voltar. For Fun! Se lembra do meu G780. Cachorro Grande. Uma garota que já tem essa experiência. Cone Crew. Bishop. Esteban. Nego Joe e Seven Locks. Nego Joe e Seven Locks. Seu Cuca. Você chorar, quero ser o seu leito, porque igual a você não. Comunidade Ninjitsu. De sacanagem, tudo é sacanagem. Latino. Saco duro. Mão pra cima, cintura solta. Dá meia volta, dança com duro. Pitbull. Planeta Atlântida 2012, dias 13 e 14 de janeiro em Floripa, 13 e 4 de fevereiro em Atlântida. Vai começar de novo a maior festa do planeta. Impressionante, cara. 16 anos de Planeta Atlântida, nunca tivemos um elenco tão qualificado, tão gigantesco. Tamo gastando. Tamo gastando demais, hein? Tamo gastando. Tamo gastando, mas a nossa audiência merece. Que loucura, né? Muita atração, loucura. Bro. E ainda vem aqui mais atrações. Mais? Atenção, sim. Exaltando o samba! Novas atrações para o Planeta Atlântida aqui dos espaços, tá? Atenção, tudo isso aí que a gente ouviu é palco central e palco Pretinho convida. Agora nós temos os espaços. Vai ter a banda Foster, a banda Melody, que foi a banda que ganhou o Empurrão Nova Skin. Legal, vai ter Escracho, vai ter Louca Sedução, pagode do Louca Sedução, boa. Pagode do Pura Cadência, boa. Pagode do Zoeira, boa. Pagode do Constelação, pagode do Novo Estima, boa. Pagode do Tá Combinado, boa. O nosso querido Nitro D do Mixtape, vai estar fazendo hip hop abusado no Planeta muito Atlântida maneiro. 2012. Flora Matos, MC Eltinho. Valeu, MC Eltinho. DJ Zegon, Império da Lã. Além destas atrações, temos também pro Rio Grande do Sul, o MC Jean Paul e seus convidados, que são o DJ Sunny Pitbull, Maicon DJ, Bonde do Tigrão. Bonde do Tigrão. E hein? O DJ Cassiá e a Preparada do Funk. Aê! Tudo isso e muito mais no Planeta Atlântida 2012. Sexta-feira que vem a gente vai apresentar já as atrações divididas. Divididas por estado e divididas por palco e horário, entendeu? Perfeito, quem toca perfeito. Sábado, quem toca sexta, onde vai tocar, se no tudo Rio Grande do Sul, se em Santa Catarina, sexta-feira que vem. Certo, mano? Tudo dividido. Ingresso, meu. Beleza. Ingressos já venda, velho. Já venda os ingressos. Claro, cara. Desde o dia 29 de novembro já estão à venda os ingressos para o Planeta Atlântida 2012. Lembrando que este ano você que quer ingresso pro Planeta Atlântida e vai me pedir ingresso para o Planeta Atlântida. Eu ia fazer isso agora. Você pode comprar o ingresso que eu reembolso. Tá. Pode comprar, depois bate lá em casa. Ó, comprei aqui, ó, quero reembolso. Beleza? Tá, não me pede, já vai e compra conta, direito. Né? Isso! Manda por e-mail o número da conta que eu faço reembolso em breve, rapidamente. Tá bem? Alguém mais quer comentar mais alguma coisa sobre o planeta? Fala, Amaral. Dá pra ir de boné? Dá pra ir de boné, Amaral. Que maravilha. Estacionamento coberto, vai ter? Estacionamento daquele jeito, né, cara? Daquele jeito. Pra informações, jeito, como é que faz, ô Fetter? Atlântida.com.br. Mais informações também no fim do planeta. .com.br. Todas as informações e também no planetaatlântida.com.br. Todas as informações de planeta você encontra no site da Rádio do Planeta, no site do Planeta e no site ofindoplaneta.com.br. Boa! Era isso, vamos ficando por aqui. Quero mandar um abraço pro menino que nos escuta direto. O nome dele é Vitor. Ele é filho do Márcio da Ramada. Grande abraço pra rapaziada da Ramada também. Abraço pro Vitor. Tamo junto. Mandar um abraço também aqui pra galera do Laboratório Seu Beco, que ouve o Pretinho Básico. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, viajando, fazendo entrega em todo o sul do Brasil. Valeu, Celso! Que beleza, fala, Rodaquinha. Nosso colega Giovanni Grisotti, que ganhou o primeiro lugar em reportagem geral do Prêmio Ari. Dos Pardais. Parabéns, aliás, esta reportagem, esta matéria, esta seriada A Máfia dos Pardais, o Giovanni Grisotti dedicou a nós do Pretinho Básico. Giovanni Grisotti! Um dos maiores repórteres investigativos do mundo! Da América do Sul. Que massa! É verdade, amigo. Parabéns, Grisotti. Você merece. Muito bem, era isso. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Vamos voltar. Já tive esse sucesso. Vamos voltar longe. Já teve, né, Marcelo? Vai longe o tempo. Vamos voltar logo mais às 18 horas ao vivo aqui no Pretinho da Atlântida. Muito obrigado pela audiência. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. E as melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Vem aí o cabelo no espaguete, Geijo.